palhaçada. E me dá um café forte e quente para me reanimar. Reanimar. Já consciente eu pergunto pra ela se a minha vida virou uma novela. Se no passado ela amou alguém como eu amei. Ela abaixa a cabeça e pode causar a dor, mas nunca esquecimento.